Demorou de chegar, verbo pesado, atitude pra abalar. Uma grande fusão do nosso rap, moro? Em 98, Kid Nice, New, W.O. Demorou, mas agora você pode crer que o verbo pesado, cara, chegou pra esclarecer. Toda essa merda que você vê na TV, te dá um toque que aqui o verbo é pesado. Três manos de atitude rimando um bem bolado. New, Kid Nice e W.O. Se segura que o terror nem começou. Se segura que o terror nem começou. Preocupados com a cultura desse país, nos unimos pra falar o que você sempre quis. Mas não tem a manha, se sente acuado. Então paga um pau pro verbo pesado. Revoltados com a mídia que está aí, que a cada dia que se passa lança mais infeliz. Que não tem nada a dizer, não tem nada a falar. O que ele sabe talvez é rebolar, é. É difícil, é complicado. Na verdade o Brasil é um lixo pornográfico. É dança da garrafa, dança da bundinha. É o povo elegendo Carla Pérez, rainha. Me incomoda, fico nervoso pela má informação que é passada pra todo um povo. Já não aguento mais, mano, a mídia nos fazer de João Bobo. O sertanejo me dá asma, o pagode é de fuder. A música tá toda errada, será que você não vê? Aplaude comprar CD, já se deixa envolver. Você vai contra a cultura pra se emburrecer. Esse é o Brasil legal, feito por você. Tome conta dele, você faz por merecer. Saio fora agora, te deixo com o refrão, mas volto logo mais na intenção. Criminosos da comunicação. Criminosos, criminosos da comunicação. Criminosos da comunicação. Criminosos, criminosos da comunicação. Pode crer, o problema está aí, mano, e você não vê. Por quê? Ligo a TV, é uma complicação. Tipo uma compilação de porcarias. Claudinho e Buchecha rebolando e todo mundo ria. Ironia do destino, é claro. A gravadora está vendendo, eles compraram até carro. Mas sabe, tchurururu, eu tô louco pra te ver escrevendo algo que possa mudar o pensamento das pessoas, pra que não sejam tão tolas falando nisso aí. Quero te encontrar criando músicas conscientes ao invés de abraçar certas ideias do rádio ou televisão. Mas o pior é que brasileiro gosta. Isso que é foda, né não? Vê jacaré, aquele baita negrão na boca da garrafa, blá! Isso me mata. 10-0, dinheiro versus informação. Se vender nesse mundão é bem fácil, meu irmão. Mas não, quando se tem personalidade, existe uma corrida, uma certa procura atrás da verdade. Não dá pra ser covarde, já sou maior de idade pra aguentar o que a mídia mostra todo dia. É pipolho sertanejo, meu, sai da minha. Duas emissoras de televisão brigando por ibope em pleno domingão. Mas eu e minha família lá em casa, tomando uma gelada, a semana tinha sido da pesada. A minha filha que não sabe de nada disse: papai, televisão, ó a mulher pelada. Minha mãe, a nega véia, não acreditou naquilo. Rapidamente mudou para o canal vizinho. A mesma imagem permanecia lá na tela. Era sushi, peito fundo, o resto não interessa. Foi SBT ou na Globo, mano? No ano passado? Já percebi que você viu, também ficou zoado. Mas com o microfone eu vou que vou. E ao mesmo tempo você fica sabendo quem eu sou. É W.O., aquele que você xingou quando rimava ideias certas pedindo condições melhores de vida para mim e pra sua família. Última chance de abraçar o propósito ou ficará largado, jogado num final lógico. Criminosos da comunicação. Criminosos, criminosos da comunicação. Criminosos da comunicação. Criminosos, criminosos da comunicação. Aqui a rima vai pegar pegando. Já bolei o plano, se liga Beltrano, Ciclano. Sem pegar no tranco, sou verdadeiro franco. Soca e denaste, nada santo. Só vejo palcos lotados de má informação. Papá de maluco vivendo na ilusão. Tudo festa, alegria, aí é piada. Se liga na fita, aí é conversa fiada. Calça apertada, uma pá de doido fresquinho. E os nomes aí é foda, tudo cuinho. É Netinho, Luizinho, Cidinho, Cozinho, Pedrinho, aí Salgadinho. tudo igual, pra eles é natural. Coisa de um Brasil totalmente banal. Muita comédia existe, ficar nessa é tolice. Mas aceita as firmezas de os malucos persiste. Bezerro originais, Zeca Pagodinho, de cross sem porta, Vila Martinho. Samba de morro é correto, na ideia eu tô certo. New W, verbo pesado de razão tá coberto. Não estamos querendo ofender ninguém, mas se sentiu incomodado pode vir que tem. Aqui o verbo é pesado e não tem pra ninguém. Nossas palavras e ideias vão bem mais além. A mídia aqui não fez ninguém de refém. A mídia aqui não fez ninguém de refém. Criminosos da comunicação. Criminosos, criminosos da comunicação. Criminosos da comunicação. Criminosos, criminosos da comunicação.